ouvintes do Anime Sphere, aqui é o Jorge Augusto. Começamos aqui mais um episódio de entrevistas. Hoje estamos com um convidado especialíssimo, Levi Trindade, editor líder lá da Panini. Seja muito bem-vindo. E aí, galera do Anime Sphere, espero que curtam esse podcast, porque a gente tem bastante informação para passar aqui. É isso aí. Primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceitado meu convite. O cara foi gentilíssimo em estar junto com a gente. Então, primeiro de tudo, conta um pouquinho sobre a sua formação, como é que você chegou aí na linha editorial. Eu agradeço em primeiro lugar o convite, Jorge. E, bom, falando da minha formação, eu vim da área bancária administrativa, não tinha nada a ver com quadrinhos, mas sempre fui fã de quadrinhos. E numa certa ocasião, lá em 2002, surgiu a oportunidade, eu agarrei, era para trabalhar como editor assistente na Mitos Editora, iniciei esse trabalho em junho de 2003, estando lá até hoje. Daí a gente foi evoluindo para editor, trabalhando com diversas linhas de quadrinhos que a Mitos publicava internamente e também trabalhando para a Panini. E aí em 2012 surgiu a oportunidade para ir para a Panini. E agora a gente está lá como editor líder. Beleza, aí como é que é essa história de você ser o rosto da Panini, chegar, conversar com os leitores, com os ouvintes, com os telespectadores, essa história doida do tipo, o cara chega pra você, Levi, aquele mangá que não sei o que, conta aí um pouco pra gente. Eu acho que acabou acontecendo meio que por acidente. Naturalmente eu já falo mais do que a boca, né? E aí quando deram uma oportunidade para eu poder expressar algumas coisas, explicar algo sobre a produção das publicações, sobre como é a distribuição, escolha de títulos, por que está em ato, por que não está, por que a gente não publica mais aquilo, por que a gente não traz outra coisa. E aconteceu, fui convidado uma vez para um evento, participamos lá de um bate-papo de perguntas e respostas. Era uma mesa redonda onde a gente estava tendo que responder muitas dúvidas dos leitores. E com isso surgiram outros convites para prosseguir nisso de trazer informações dos bastidores e também bater um papo legal com os leitores. E não parou mais. Bem isso. Você lembra mais ou menos quando que foi essa primeira vez que você participou? Bem provável que eu estava lá na linha de frente. Já de alguns anos, a gente participava dos painéis na Fast Comics, né? Mas nunca tinha acontecido isso da gente ter a presença em podcasters, em youtubers, tal, em canais dessa galera. E isso surgiu no primeiro Amigos e Quadrinhos em São Paulo, lá no Lago de Pinheiros, num evento proporcionado pelo Distopia Cast e outros sites que estavam todos juntos formando uma liga, né? Era uma grande união de youtubers. E foi lá na Empório HQ, do Márcio. Inclusive está com um stand aqui no Anime Friends. E a gente, por esse convite, de lá para cá, não parou mais de gravar vídeo, áudio, seja lá o que for que apareça na nossa frente. Beleza. Uma coisa que eu fico curioso para saber é como você lida, por exemplo, como a Panini é uma multinacional, tem unidades no mundo inteiro, inclusive, só pelo nome a gente já sabe que a Panini é de origem italiana. Então, como é que esse relacionamento entre a Panini Brasil e o restante do mundo? Olha, cada unidade tem a sua autonomia para o plano de negócios, o plano de publicações. Lógico, a gente também se espelha em experiências bem-sucedidas nas outras unidades. Então não adianta nada a gente trabalhar com a cabeça enterrada num buraco. Mas às vezes tem coisas que só funcionam ou no mercado da Espanha, ou no mercado da Itália, ou nos Estados Unidos, e só no Brasil. Então a gente tem planos bem diferentes, mas tem coisas que são muito similares, porque são sucesso no mundo todo. Então, quando acontece, sei lá, um Naruto, todo mundo quer ter. Quando acontece um Black Clover, ou um Dr. Stone, ou um Dragon Ball Super, qualquer uma das nossas filiais quer ter esse material. Todo mundo batalha para ter o seu contrato. Com certeza. E pra variar, a gente tem que mandar o bordão. Obrigado, Toriyama, por Dragon Ball Super. A gente tava conversando aqui um pouquinho a parte da gravação, onde a gente tava falando um pouquinho de como funciona essa questão da comunicação entre as unidades para poder ir atrás de novos títulos, de novo material para poder fazer a publicação aqui no Brasil. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É, por exemplo, cada filial tem o seu método de trabalho e o seu plano de publicações. No Brasil, a gente funciona da seguinte forma. Cada editor trabalha no grupo. Eu não trabalho sozinho, a gente tem uma equipe bem grande, mas mais relacionada a mangás, a gente tem uma equipe que é encabeçada pelo nosso gerente de publicações, o Eric Cardoso, Eric Samar. Temos também a Beth Kodama, temos a Sandra Fujitiro e temos eu como editor líder e mais a nossa equipe de marketing, que todo mundo junto pesquisa mangá, pesquisa novos títulos, pesquisa anime, e aí a gente faz de tudo, a gente faz todo o caminho que aquela publicação tem. Se ele tem game, se tem live action, se tem um anime programado, se tem um final próximo, e a gente vai sempre pesquisando todas as oportunidades que aquele título pode nos dar. E também a repercussão dele no Japão, lógico, como estão as vendas, e o seu resultado na Europa, que muitos países publicam mangá também, e nos Estados Unidos, que tem uma grande força também. Então, dependendo de todos esses fatores, a gente faz a nossa listinha, a lista de desejos da Panini. E temos uma pessoa que trabalha na Europa que nos auxilia diretamente com o contato com as editoras japonesas. Essa pessoa já faz isso há muitos anos e a gente, por enquanto, não quer mudar esse panorama. E ela é uma pessoa que nos ajuda demais nesse contato, porque é muito desgastante você ficar nessa parte de negociação e a gente desvia o foco da edição. Então não pode isso. Vamos ficar focados no nosso trabalho, tem uma pessoa que cuida disso, dos trâmites para nós, mas as sugestões partem do Brasil. Então a gente faz o nosso pool de sugestões, a gente envia para ela, ela consulta as editoras japonesas, vê se os títulos estão disponíveis e às vezes também tem a famosa rodada de negociações que costuma acontecer durante as feiras na Europa. A feira de Lucca, a feira de Frankfurt, a feira de Bolonha. E essas editoras aparecem, as editoras japonesas vão lá e trazem os seus títulos disponíveis. Nos oferecem, a gente vê se bate com o que a gente está querendo. E se não for algo que a gente tinha na nossa lista, imediatamente a gente pesquisa para ver, opa, esse título é novo. O que aconteceu aqui? Por que isso não estava na nossa lista? Por que a gente perdeu isso no radar? E a gente olha, oh, isso aqui é legal. Vamos fazer? Então você nunca para, nunca para. As negociações podem levar de 3 meses a 1 ano. O Japão ele tem um ritmo muito diferente da gente. Eles avaliam todo o histórico da empresa, eles avaliam o histórico de publicações, avaliam como a gente cuida dos mangás. Então a gente não pode, por exemplo, cometer erros. Erros são mortais, são letais, a gente fica muito envergonhado quando alguma coisa acontece, seja por problema gráfico, seja por problema editorial, seja por algo que não foi nossa culpa. Então é uma responsabilidade muito grande trabalhar com qualquer editora, mas principalmente os japoneses, eles levam isso muito, muito a sério, e a gente também. Então, como fã, a gente em primeiro lugar também é fã, a gente não pode nunca aceitar admitir erros. E quando acontecem, lamentamos pra caramba e tentamos consertar para que não aconteçam mais. Com certeza. Tava eu lá na palestra da Panini ontem, acompanhei os lançamentos aqui, tava até buscando aqui na minha câmera as fotos. Exato. Tava pegando aqui, né? Eu tirei foto de todos os slides para poder ajudar, né? E isso vai estar lá no Facebook, com certeza. Aí, eu tava vendo aqui, inclusive, Fire Force. Sim, Fire Force chegando. Tá aqui no stand, inclusive. Também tava na boa aqui, né? Vendo um negócio que, se eu não me engano, é do mesmo autor de Soul Eater, não é? O Fire Force é. Pra quem já conhece Soul Eater, recomendo. Aí tava falando um pouquinho aqui de The Promised Neverland, que ele é um pouco diferente do que é conhecido normalmente. É uma linha um pouquinho diferente. É, a gente sempre tenta inovar. Às vezes as pessoas falam, vocês são editora de Shonen. Não! Nós somos uma editora com muitos estilos. Acontece que, às vezes, o shonen aparece mais. Ou às vezes o seinen, sei lá. E shoujo um pouquinho menos, outros estilos mais cômicos. Não é por questão de, nós queremos seguir só um estilo. Temos terror também, já tivemos título de terror. É que às vezes acontece de poucos títulos dessa linha, desses estilos, chegarem pra gente. E por incrível que pareça, o Fire Force é o primeiro que a Panini publica focado numa profissão específica, de totalmente fora do que a gente já teve. A gente já teve basquete, né? Já teve samurais, e agora a gente tem um cara que é bombeiro. Uma equipe de bombeiros, né? Com certeza. E o legal disso tudo, eu imagino a festa que vocês tiveram quando puderam anunciar esse lançamento de JoJo Bizarre Adventure, Phantom Blood. Meu, isso daqui, eu imagino que nossos ouvintes estão festejando pra caramba com isso daí. Imagino vocês festejando isso aí. Olha, isso tá entalado há muitos meses. A gente queria ter anunciado já há muito tempo. Mas por questões de segurança mesmo, a gente queria ter todo o contrato bonitinho, assinado, finalizado, a primeira edição aprovada, para depois chegar e estamos com o JoJo. Porque o que a gente queria fazer era fazer uma brincadeira anunciando com todos os editores fazendo as poses tão bizarras que a gente vê no mangá. Só que a gente falou, bom, por enquanto a gente não tem nenhuma certeza, e aí os eventos que a gente podia fazer isso passaram. E a gente não pôde. Já pensou lá na Comic Con, lá no palco, todos os editores perfilando, fazendo as poses? Seria fantástico, não rolou. E não deu também no Ressaca Friends. E a gente ficou, droga, perdemos dois eventos. Mas tá aqui agora. E ontem a gente fez até um concurso lá em cima do palco, na palestra, para premiar alguns felizardos que saíram com seus exemplares de JoJo. É uma alegria sensacional. Sim, é um mangá longo e a gente sabia desse risco e por isso que demorou um pouquinho mais para chegar. A gente precisava acertar muitos detalhes antes de trazê-lo, como a gente iria publicar, a melhor forma para não deixá-lo tão longo, a qualidade com que a gente queria que ele aparecesse. Foram muitos critérios, muita coisa. Mas tá aí, tá bonito, o filhinho nasceu e estamos carregando ele no braço aí. Com certeza, meu. É que eu tirei a foto, vocês vão ver. Mano, teve um gordinho que fez uma pose lá, o maluco não podia nem se equilibrar direito, mas a pose ficou sensacional. Ele ganhou, ele fez bem por ganhar o exemplar de JoJo. E aí a gente tem Dr. Stone, que assim, o traço assim é simplesmente magnífico, pelo que eu pude ver pela capa, e assim... Ele é muito familiar, me faz lembrar um pouco de... Fez lembrar um pouco de Tenjou Teng, que também é um traço simplesmente magnífico. Claro que tem muito fanservice, mas putz grila. Eu vi essa capa de mangá, achei interessante, vou procurar saber. Vocês vão saber em episódios próximos, mas mano... Fala um pouquinho mais sobre esse. O que a gente pode dizer é que a princípio o que nos conquistou foi a arte. A gente só folheou o mangá e, cara, isso é bom. Vamos ler agora. Aí lemos. A história é legal. Falei, então por que que a gente não vai tentar verificar o contrato disso aí? Corremos atrás, estava livre, pegamos. E no mundo em que aconteceu uma tragédia monumental, todo mundo vira pedra. Por isso o Dr. Stone. Só que como é que, se todo mundo virou pedra, como é que você tem protagonista? Da onde vem esse cara? Como é que ele surgiu? O que que isso representa para a história? Qual é essa praga? Como se resolve? Só lendo. Eu não posso falar mais nada porque é muito spoiler. É divertido, tem ação, tem batalhas épicas, tem humor, como não poderia deixar de ser. Como todo bom shonen, né? Sim, ele tem muitas características que você... Ah, eu já vi isso em algum lugar. Mas o bacana é como ele conduz. Porque hoje em dia, todo shonen pode ser comparado pelo seu estilo. Ah, tudo é igual. Ah, ok, não é tudo igual. Cada autor que trabalha dentro da linha tem que criar uma novidade, tem que criar algo que atrai o público. Então, mesmo sendo todos muito similares, você tem coisas diferentes que te atraem. Tem coisas legais em Dragon Ball Super, tem coisas legais em One Piece, tem coisas legais em Naruto. E você fala, é tudo igual, tem torneio, tem alguma coisa. Tem, mas é como conduz a trama que é o legal. E o desenvolvimento dos personagens, que são fabulosos. Um que eu falo muito mesmo, que eu acompanho, comprei o episódio, o número 30 aqui na feira, foi Toriko, velho, que simplesmente sensacional. E falando em Naruto, nós temos o lançamento de Boruto, velho. Porque, assim, eu acompanho o anime, tá bem legal, não é a mesma coisa que o Kishimoto trazia em Naruto, mas dá pra você ver todos os elementos ali, umas coisas novas. Ele tentou inovar, inclusive tem coisa que ele tava falando, ué, agora tem tecnologia? Naruto tem tecnologia? Ah não, mas é Boruto, ok. Vamos dizer, a nova geração evoluiu o que era o mundo antigo de Naruto. A Vila Oculta da Folha tem mudanças significativas, o comportamento do Boruto pra mim é um castigo pro Naruto. Tudo que ele já fez em vida, ele tá pagando com esse moleque. Os personagens são muito bem desenvolvidos, eu gostei pra caramba. As personalidades são muito distintas e às vezes você pode até não gostar de algo que o personagem faz, mas você entende por quê, você entende a motivação e você não pega a raiva dos personagens. E sim, tem coisas que são similares a Naruto, mas eu acho que a pegada é muito mais diferente. Com certeza. Agora, uma coisa que eu contei pro pessoal lá do grupo do Telegram, você que não tá no grupo do Telegram, faça o favor de entrar, telegram.me/ninsphere. Eu contei pra eles que ontem houve o anúncio do lançamento de Bungle Stray Dogs. Mano, o povo fez uma festa legal, porque o povo gosta muito de Bungle Stray Dogs. E é legal porque, ao mesmo tempo, esse tá ganhando um anime, né? Que tá vindo pro Brasil. As pessoas já o conheciam. É um traço maravilhoso, realmente. É um daqueles que também, você primeiro te conquista pela arte. A narrativa eu acho sensacional. As cenas de luta não são poluídas. Ele consegue transitar nas páginas de uma forma muito elegante. Você consegue acompanhar a trama, às vezes, só pelo traço. Não precisa nem, às vezes, do roteiro. Mas que legal, né? Que o roteiro é muito bom. Os personagens são cativantes pra caramba. Me fez lembrar dos bons tempos de Bleach. Pela diversidade de personagens, pelo caráter de cada um, a personalidade de cada um, as lutas fantásticas, o dinamismo das cenas de batalha. Eu me apaixonei à primeira vista, então eu sou suspeito pra falar. Espero que vocês tenham a oportunidade de conferir. Em breve tá chegando, tá? Em breve. Não vou dizer quando, porque ainda é meio cedo. Tranquilo, a gente entende. Outro anúncio que foi feito ontem foi nada mais, nada menos do que Dragon Ball Super em mangá. Obrigado, Toriyama, por mais essa obra, mas na verdade não é nem o Toriyama, é o Toyotaro. Fala um pouquinho sobre como foi receber essa notícia de Dragon Ball Super. Claro que teve o Dragon Ball Z, que foi o Dragon Ball, né? Porque vocês publicaram aí desde o começo, e aí veio o Super com todo esse hype do final do anime, que foi sensacional. Continuação do nosso episódio lá 74, vocês vão ver em breve. Olha, quando anunciaram a primeira vez, a gente já ficou desesperado. Do tipo, temos que publicar isso de qualquer jeito, não importa quando nem como. Tanto é que a gente tomou a decisão de lançá-lo agora em agosto, final de julho, início de agosto, trazendo o mais breve possível. Tanto é que não tem muitos volumes lá fora. Eu acho que no momento tem 6. Vamos publicar bimestralmente. Ele inicia com esses novos mangás que nós trouxemos, Black Clover, Fire Force e Regular Magic High School, com o papel Off-White, que é um papel melhor do que a gente vinha publicando antes, que as pessoas sempre reclamavam, e agora a gente conseguiu uma coisa mais bacana. O material está com muito mais qualidade gráfica e a história é sensacional. Pô, a gente se espelhou muito no anime para trabalhar a tradução. você consegue ouvir Wendell Bezerra dublando o Goku. É, ele tá muito jovial, tá muito divertido. É o Goku que você conhece, com novos desafios, porque o Goku nunca quer ficar parado, ele quer sempre lutar com alguém. Se você acompanha o anime no Cartoon Network ou por outro canal, tá tudo lá que você gosta, tudo mesmo. E aproveita que tá em alta, porque daqui a pouco chega a nova temporada, você pode se atualizar. E o mangá estreia agora, e trazendo tudo do que o Toriyama deixou de muito bom, aprimorado, tá muito mais bacana. Eu confesso que eu estou achando muito mais divertido o Dragon Ball Super, pelo menos esse início pra mim está, do que o próprio Dragon Ball. E olha que Dragon Ball eu já gosto pra caramba, então ele conseguiu subir no meu conceito, ficou muito mais bacana. Eu acho que a chegada do Toyotaro trouxe um vigor, um frescor pra obra que estava precisando, isso dá longevidade para mais anos. Sabe lá Deus quanto tempo isso vai durar. Com certeza. Eu posso dizer para vocês, daqui eu acho que você... Bom, isso com certeza você não sabe. O Anime Sphere surgiu por causa de Dragon Ball, que juntou quatro fãs, três fãs absurdamente fodas de Dragon Ball. Claro que só dos três originais só sobrou dois. Mas são os fãs de Dragon Ball que surgiu porque Anime Sphere vem com certeza da esfera das esferas do dragão. Então, acho que é meio óbvio. A gente pode dizer que a gente fez um pedido para Shenlong para que isso desse certo logo, para a gente poder fazer, para trazer ao Brasil uma edição à altura do que os fãs esperavam. E confesso que tá linda pra caramba. Vocês vão poder conferir em breve. E vão poder depois deixar um comentário aqui no Anime Sphere dizendo o que acharam da edição. Com certeza. Outro lançamento aqui. Quem acompanhou o nosso episódio 80 vai gostar pra caramba. Sword Art Online Aincrad. Mano, as edições de Sword Art Online que tem hoje já no mercado, com Fairy Dance e todo o resto, já estão simplesmente show de bola. E agora com Aincrad, que é continuação da história, simplesmente sensacional. Conta um pouquinho pra gente. A gente tá trazendo agora as light novels do Sword Art Online. É o nosso, digamos, é o nosso primeiro lançamento dessa linha de light novels. A gente decidiu pelo Sword Art Online porque a gente tem uma fanbase muito forte no Brasil. Já tínhamos lançado o mangá. E a gente falou, pô, o passo seguinte é trazer a light novel. E a gente quer, na verdade, iniciar uma linha de light novels. E a melhor forma de fazer isso foi começando com o Sword Art e um outro título que o Jorge vai falar daqui a pouco. Com certeza, a gente falou do mangá de Boruto e a gente vai ter a novel do Naruto, The Last, que é aquele filme que logo logo vai estar em breve aí nos nossos episódios, no nosso radar. Porque o filme eu já assisti, é muito foda, eu gostei pra caramba. A novel deve estar sensacional no mesmo nível. E é aquilo que eu falei agora há pouco sobre o Sword Art. A gente iniciou agora uma linha de novels e a gente precisava disparar tiros certeiros para iniciar esse trabalho com tudo e depois poder dar continuidade. Porque a ideia não é só parar nesses dois lançamentos. Esse ano nós teremos duas light novels do Sword Art Online, serão dois volumes, pretendendo dar continuidade no ano que vem. Essa do Naruto e ano que vem tem mais, dependendo da resposta do público. Com certeza. Uma coisa que a gente sempre, quando a gente fala dos mangás nos episódios do Anime Sphere, a gente fatalmente fala dos mangás da Panini e a gente sempre zoa. Panini patrocina nós. Então, assim, como vocês olham para essas mídias um pouco diferentes, como podcast, YouTube, essas coisas, como é que vocês olham? A maioria dessa galera que se empenha em divulgar material, seja porque é fã, seja porque é jornalista, a gente trata como parceiros. São caras que vão lá, arregaçam a manga, fazem programas de áudio, de vídeo, tem Twitter, tem página no Face, e todo mundo é fã como a gente. Então a gente também gosta dessa interação com essa galera. A gente tem uma assessoria que pode trabalhar diretamente com essa turma, então eu sempre recomendo que procurem a nossa assessoria. Os contatos deles estão sempre no nosso expediente. Se não conseguir, fala com a gente no nosso stand, a gente fornece contato, deixa vocês em contato direto. E é uma parceria, uma via de mão dupla. O pessoal nos ajuda com a divulgação e a gente vai fornecendo material para eles também poderem trabalhar. Porque às vezes um release ajuda, uma capa divulgada, o cara não tem uma imagem alta. Você fala, a gente pode falar assim: você quer uma imagem alta, bem bonitona para você colocar lá no seu site? Beleza, tá aí, pode colocar, tá aprovado pelo Japão, pode usar, não tem problema. E a vida vai seguindo, né? Porque eu acho que todo mundo trabalha em conjunto com o mesmo objetivo, que é pegar todos os fãs, reunir aqui e torná-los mais próximos, uma comunidade, uma família, um bando de irmãos que adoram mangás e quadrinhos. Com certeza. Esse também é o intuito do Anime Sphere, porque assim como a Panini, a gente ama muito de paixão o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente faz, tudo de bom. E simplesmente um negócio absurdamente ganhou dois copos aqui. Caros ouvintes, acabei de ganhar dois copos aqui de raspadinha. Estou sorvendo esse líquido vital porque parece que a minha garganta está indo pro ralo e alguém percebeu. Com certeza. O host aqui do podcast resolveu tirar o Levi para fazer uma entrevista e não, quase não para mais. Então, aí já viu, né? Sabe por quê? O pessoal sempre faz isso de zoeira, porque eles sabem que eu passo o dia inteiro sem fazer isso. Eu não como, eu não bebo, e eu fico o dia inteiro falando. Chega no final do dia, não tenho mais voz pra nada. Só que raspadinha, gelada, com tudo isso de gelo, eles querem acabar com a minha garganta, né? Precisando de água. Tá bom. Com certeza. Bom, de resto, a gente está no nosso radar do Anime Sphere. A Panini é sempre presença constante, porque a gente acompanha, até porque, convenhamos, vindo obras, claro que a gente, vamos falar o que é verdade, a gente não consegue comprar tudo porque o chefe não paga a gente o suficiente para comprar tudo, mas eu mesmo compro pelo menos uns 4 a 5 títulos da Panini. Hoje mesmo eu adquiri, claro que não tinha no stand da Panini, infelizmente, por causa da que o pessoal comprou tudo, que eu tava atrás do número 30 do Toriko, como eu falei, mas aí tá o pessoal lá da Comics, que tá parceirão aí do lado, parceirão aí da Panini sempre. E vocês podem ter certeza que o host chato aqui, que estão aqui junto com vocês, vai correr atrás, vai falar, vai ver se consegue uma parceria daquela chuchu beleza pra poder estar junto com a Panini aí, trazer mais leitores pra Panini, porque assim, Panini tendo mais leitores, Anime Sphere tendo mais ouvintes, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, porque a ideia é que a gente amplie a nossa quantidade de leitores, porque a gente precisa renovar o público, precisa ter mais leitores, porque com isso a gente pode trazer mais obras e sempre podendo trabalhar com valores que caibam no bolso da galera. Porque se a gente perde muitos leitores, aí é obrigado a trabalhar com tiragens menores e os valores acabam subindo. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, já está dando. A gente tem trazido aí muitas novidades e tem conseguido manter um preço bem camarada. Com certeza. Uma coisa que eu vi, a grande maioria das editoras hoje em dia está trazendo plataformas digitais. Como é que a Panini está respondendo a respeito disso? Por enquanto, a gente não pode falar nada a respeito, mas assim, é óbvio que existe o desejo, só que a gente não tem nada concreto para apresentar. A hora que a gente tiver alguma coisa muito bacana, podem ter certeza, a comunidade quadrinística de fãs de mangás e comics vai sofrer um abalo monumental. Com certeza, porque a cartela de títulos da Panini já é gigantesca. Se entra uma plataforma digital, então vai ser a internet, nunca mais vai ser a mesma. Então, Levi, a gente já está terminando aqui a entrevista. Eu só tenho a agradecer demais só pela paciência e pelo carinho que você tem tratado todos nós da imprensa e todos nós aqui ouvintes e da equipe do Anime Sphere. Então, muitíssimo obrigado por já pegar do seu tempo que já é escasso para poder ajudar a gente aí a trazer um pouco mais, não só da tua história, mas também de toda a estrutura por trás da Panini. E é sempre um prazer para mim. É muito legal conversar com uma galera que curte também o que faz, que adora a mesma coisa que a gente e que está trabalhando junto com a gente. E tem um público que também curte a mesma coisa. Então, pô, eu não posso ficar mais feliz, não posso deixar também de agradecer a todos vocês que ouviram esse meu blá blá blá interminável. Eu espero que vocês não acabem abandonando o canal por minha causa, tá? A culpa não é dele, eu falo demais. Mas eu fico muito feliz também de poder falar disso sempre, e sempre vou falar, porque eu amo fazer isso. Então nunca pra mim é ruim falar. É só quando eu perco a voz. Com certeza. Agora vamos bancar o fãzinho chato. Okay. O seu pedido, meu jovem. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar pra você antes de a gente terminar. Fora os anúncios que foram feitos na palestra da Panini ontem, tem mais algum que você possa compartilhar com a Animesphere? Você fala de mangá ou comics? De mangá, de light novel que você está trazendo aí com a gente. Agora, no momento, eu acho que eu esgotei minha artilharia para esse ano, porque a gente ontem falou bastante coisa. O que eu me lembre, não sobrou nada que eu consiga dizer que não esteja agora em trâmite de tratativas de contrato, negociação, que aí a gente realmente não fala, porque é uma questão de ética entre as editoras e com os japoneses. Mas, assim que surgir alguma novidade, se pintar alguma coisa ainda esse ano, a gente tem novidade provavelmente na Comic Con. Mas no momento eu não tenho nada realmente que tenha sobrado, que eu esqueci ontem. A não ser talvez... Vai, agora eu lembrei um negócio muito bom. Retorno de Yato. E Menino Todoke retorna esse ano. Olha aí. E Dirty X também. Pronto. Lembrei. Olha aí. Fresquinho. Novidade pro Animesphere. Aí, ó, pessoal. Ele esqueceu de passar a palestra ontem. E Atos que estão voltando aí. Que Menino Todoke e Triad X vão voltar aí. E olha aí. Só o Animesphere antes da palestra da mesa redonda das editoras, pegou o primeiro ele. Olha aí, muito obrigado, Levi. Imagina, de nada. Obrigado você por ter insistido, forçou a memória. Bom, muita coisa pra lembrar, cara. Com certeza, então, pessoal. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima entrevista. Quem sabe ainda nesse mesmo evento, hein? É isso aí. E continuem curtindo o canal, assinem e compartilhem, e curtam, e deixem sugestões, deixem comentários, e muito obrigado, galera, por ter me ouvido. E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Uma coisa que eu tenho a pedir desculpas pra vocês, o áudio não ficou muito legal, porque eu gravei no meio do Anime Friends, isso era no segundo dia, tá? A gente tava perto do palco principal e tava uma barulheira do caramba. Então, eu fiz o possível pra poder reduzir o barulho, e vocês viram que a entrevista foi sensacional. A gente acabou fazendo a entrevista antes da palestra com as editoras lá, Mesa Redonda. O podcast não pôde sair antes, mas aí a gente trouxe aí na íntegra a entrevista para vocês saberem um pouquinho mais sobre o Levi Trindade lá da Panini e um pouquinho mais sobre os lançamentos que ocorreram. Gostou? Deixa o seu comentário, manda lá no Facebook, no Twitter, manda lá no nosso site e a gente fica aí contente com o seu retorno, tá ok? Grande abraço e até o próximo episódio.